Quero ver mesmo, hein, compadre. Você tá dentro. Marca o cara aí. Tu não falou que ia me matar, mané? Vai morrer, porra, vai tomar no seu cu! Sou sujeito do homem, sujeito porra! Meu caralho, mané! É sujeito do homem, sujeito sou eu! Porra! Na língua, irmão, que não é pra qualquer um. Minha missão tá cada vez mais clara. Fechado com o senhor, nem o diabo me encara. Fuck this game, heaven or a pain. I'm a crazy, look my face. Sempre chego na moral. Tô mostrando meu potencial. Proceder parece natural, mas é confidencial. São business do gangster original. Eu acelero que se foda. Tô correndo atrás do meu, então cala a boca. Vai me julgue, eu sei cê gosta. Mentindo por aí é fácil, fala pelas costas. Quer entrar no meu mundo? Saiba que é uma guerra que te espera. Represento o que sou, vou até o fim. Nada vem fácil, a vida é assim. Eu sou gangsta, gangsta. Olha bem pra minha cara, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Gangsta, gangsta. Olha bem pra minha face, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Agora moda paga de animal e tal. Na boca do canhão, os Pinóquio passa mal. Sou um monstro nas streets, rapper querem hits. Sou um MC, minha história tá nos beats. Não existe um limite para um cara como eu. Eu quero a glória igual Young Caesar. Pego minha caneta, escrevo a rima e pô. Não quero ninguém perto de mim. Não confio em ninguém, eu sou assim. Enfim, na minha vida eu tô buscando eternidade. Eu sou guerreiro, eu tenho fé. Talento e vontade, meu new era tá brilhando, né, pai? Não tem pra milhão, nós vai que vai. Filha da puta, não brinque comigo, não. Foda-se os sinais, eu vou na contramão. Pode acreditar, eu sou gangsta. Vim de muito longe, mas eu vim é te cobrar, baby. Pode acreditar, eu sou gangsta. E eu vim é te buscar, baby. Eu sou gangsta, gangsta. Olha bem pra minha cara, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Gangsta, gangsta. Olha bem pra minha face, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Entendo que é foda, me entender. Eu sou um cara complicado. O que me mata por aqui é ver o rap tudo errado. Querem endireitar essa merda, nem que seja na marra. Mili, vanilha, mato, tão por grana e farra. Perderam a essência, não tem nada original. Cê pede um funk no Brasil, eles não tocam James Brown. Soltam merda pela boca, diarreia musical. No palco fingem bem, na rua andam mal. Sei que o tempo é rei, eu quero vê-la no final. Eu sei que o tempo é rei, eu quero vê-la no final. Shanking tá na cena, vagabundo original. Estou a pela sua, cê pode me procurar. Não importa o adversário, vai cair, eu vou ganhar. Por enquanto, vou atirando mesmo. Não quero deixar rastro, não quero deixar falha. Vou matando os canalha, eu vou matando os canalha. Eu vou matando os canalha, eu vou matando os canalha. Eu sou gangsta, gangsta. Olha bem pra minha cara, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Gangsta, gangsta. Olha bem pra minha face, vê se eu vim pra te agradar, filha da puta. Sem pagar de favela, não me envolvo em panela. O porquê minha cara não é essa. Sean King, Devastor. Yeah, essa daqui é pra poucos, rapaz. Original gangsta, tá ligado? Nós não fica de brincadeira nessas redes sociais.